Quando a gente nasce, já vencemos milhões. E o povo grita, lá vem o herói. Mas a gente cresce e vem os problemas. Algumas pedras nos jogam no chão. E o povo grita, projeto perdido. Mas os heróis dizem não. Mas os heróis dizem não. Heróis também caem, mas se levantam. Não tem instinto de perdedor. Seguem a carreira rumo ao alvo, pois ele tem a marca da fé. Voam sem asas e tem luz própria, tem uma força e não tem limites, e seguem correndo e não se cansam. Eles esperam, esperam em Deus. Perdeu.